noite que chegou, os problemas continuam te afligindo, oh, quanta dor. Faltam alimento, vestes e também te falta fé. Faltam forças pra continuar de pé. Olha no horizonte, está distante a faixa de chegada. E a vitória te parece tão difícil de você conquistar. Creia em Deus e estende hoje as suas mãos, pois o crente jamais chora em vão. Confia, espera, sua bênção logo chegará. Confia, não temas, muito em breve tu irás cantar. O choro dura uma noite, mas a alegria vai chegar quando o novo dia raiar. Confia, espera, sua bênção logo chegará. Logo chegará. Confia, não temas, muito em breve tu irás cantar.